DJ Juliel Garcia. Pro delírio da concorrência. Pro delírio da concorrência. Ele está de volta. CD Vem Verão 2015. Volume 1. Só as tops. Prepare os ouvidos e sente o papoco. Aí, DJ Juliel Garcia, está tudo pronto, meu DJ. Então, manda ver, meu DJ. CD Vem Verão 2015. Volume 1. Só as tops. Então, Vem Verão. By DJ Juliel Garcia. O melhor! Fala aí, galera, aqui quem fala é Valdo Gatilho. Eu também tô junto e misturado com meu brother, DJ Juliel Garcia. Vamos lá, DJ, da gás aí. So love me like you do. Salve, salve, moçada, por aqui o incomparável do Brasil, mais uma vez com vocês. E é claro, junto e misturado com meu parceiro DJ Juliel Garcia, de Nazaré dos Patos, no estado do Pará. Alô, DJ, mete o play, neguinho. Venderão 2015, volume 1, só as tops. É, então, vem verão. By DJ Juliel Garcia, o melhor. Juliel Garcia. Zenverão 2015, volume 1, só as tops. É, então, vem verão. Os amigos tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo. Vai mulher, mexe o bumbum. Vai mulher, mexe o bumbum. Vai mulher, mexe o bumbum. Isso é vudu, isso aqui é juro. É na casa. Aí, DJ Julião, manda ver aí. Isso é vudu, isso aqui é juro. É na casa do Lua que ela vai dar pra Madio. Isso é vudu, isso aqui é juro. É na casa do Lua que ela vai dar pra Madio. Sabe que tudo tem um preço, pô. Isso é vudu, isso aqui é juro. É na casa do Lua que ela vai dar pra Madio. Isso é vudu, isso aqui é juro. É na casa do Lua que ela vai dar pra Madio. DJ Juliel Garcia. Juliel Garcia é o mais top. O mais top. Porque você ouve e curte. Senta, senta, senta, senta aqui. Senta, senta, senta, senta aqui. Senta, senta, senta, senta aqui. Desse jeito tá demais, menina, eu tô gostando. Então DJ Juliel Garcia, e então piraí, concorrência. Fico por baixo do sentando, por cento, cento, sentando. Eu vou por baixo do sentando, por cento, cento, sentando. Fico por baixo do sentando, por cento, cento, sentando. Bota, bota, bota lá pra sentar. Bota, bota, bota lá pra sentar. Bota, bota, bota lá pra sentar. Bota, bota, bota lá pra sentar. Bota elas pra sentar, bota elas pra bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar, bota elas pra sentar. Que rebola aí, que desce, que sobe, que rebola aí, que desce, que sobe, que rebola aí, que desce, que sobe, que rebola aí, que desce, que sobe, que rebola aí, fica, aqui tá gostoso. E aí, DJ Juliel Garcia, vamos pra cima. Que desce, que sobe. CD Vem Verão 2015. O que tu quer escutar, tu quer que o DJ CD Vem Verão 2015, volume 1, só as tops. É então, Vem Verão. Sente quica, sente quica, sente quica, vai novinha. Sente quica, sente quica, sente quica, vai novinha. Sente quica, DJ Juliel Garcia. Então, piraí, concorrência. Sente quica, sente quica. Sente quica, vai novinha. Sente quica, sente quica. Sente quica, vai novinha. Sente quica, sente quica. Vai, vai, vai, vai. Pode ficar à vontade. Let's go, let's go. Chama a amiga safada. Chama a colega malandra. Desce, sobe, que a bola e agita. Tá fim de ousadia. Vem pra casa da menina. Desce, sobe, que a bola e agita. Tá fim de ousadia. DJ Juliel Garcia. Deu caô, deu caô, deu caô. Infelizmente as mulheres que eu pego se encontrou. Deu caô, deu caô. senta, senta, senta, tá de leve, de leve, de leve. Calma, senta, tá de leve, de leve, de leve. Calma, senta, tá de leve, de leve, de leve. Calma, senta, tá de leve, de leve, de leve. Calma, senta, tá de leve. Começou ao 17 e hoje ela não quer estresse. Ela dá uma senta, tenta, tenta, tenta, tenta, tá de leve, de leve, de leve. Dá uma senta, tá de leve, de leve, de leve. Ela dá uma senta, tá de leve, de leve, de leve. Ela dá uma senta, tá de leve, de leve, de leve. Dá uma senta, tá de leve. É pra você se apaixonar, que eu boto gostoso. É pra você se entregar, que eu faço gostoso. Hoje de um jeito novo, mulher, assim. Cai, cai, cai, vai por cima de mim. Cai, cai, cai, cai, cai por cima de mim. Cai, cai, cai, cai, vai por cima de mim. Cai, cai. Salve, salve, moçada. Aqui quem vos fala é o DJ Marcelo, incomparável do Brasil. Eu também tô junto e misturado com meu brother, DJ Julião Garcia, de Nazaré dos Patos, no estado do Pará. Alô, DJ. Matthew Lennig. Concorrência, ele está de volta.